Vem santidade, vem santidade. Pô, pode entrar. Já tô preparado. A hora que você quiser. Tá, eu espero. Vem santidade, vem santidade. Cadê o coroinha, Gustavo? Não tem problema. Deus o abençoe, né? Também precisamos doar tempo para a nossa família. Isso. Já estou preparado. Está começando mais um Evangelho do Dia com Frei Jordano. Hoje é a 23ª semana comum, sábado, dia 10/9/2016. Evangelho de Lucas 6:43-49. O Senhor esteja convosco. Só um minuto que o gato já deu a sua, seu ar da graça. Já pode diminuir a cabeça. Tá certo, muito obrigado. Isso, já tá bom já. Vamos dar continuidade aqui. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. Graças a Deus. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão sem alicerce. A torre, o Frei vai corrigir, a torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou. E foi grande a ruína dessa casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então hoje Jesus nos ensina que não há como dar frutos bons se estamos cheios do lixo mundano, não é mesmo? E aquilo que é representado nas nossas ações conta toda uma história de desequilíbrio interno, falta de disciplina na depuração íntima. Então a árvore vai sendo reconhecida pelos seus frutos e conforme a sua sintonia vai andando com o bando ao qual pertence. E o que o homem bom tira do seu coração? O bom tesouro. E o mal tesouro. E então, na vida, no cotidiano, as pessoas investem todo o seu tempo construindo uma casa no chão sem alicerce. E a fortaleza que temos é o amor, primeiro a Deus Pai Todo-Poderoso, a nós, mas ao próximo como a nós mesmos. Não é assim? Sim, Frei Jordano, concordamos e admitimos que é assim mesmo. Muito bem. A torrente que dá contra a casa são as provações diárias que provam não somos disciplinados e precisamos nos dedicar com mais afinco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O santo do dia é São Nicolau de Tolentino, eremita. Ele percorria os bairros mais pobres da cidade, consolando aos aflitos, levando os sacramentos aos moribundos. São Nicolau de Tolentino viu em um sonho que um grande número de almas do purgatório lhe suplicavam que oferecesse orações e missas por elas. Desde então, dedicou-se a oferecer muitas santas missas pelo descanso das benditas almas. Morreu em 10 de setembro de 1305 e 40 anos depois de sua morte foi encontrado seu corpo incorrupto. São Nicolau de Tolentino, rogai por nós. Então, aqui nos encontramos mais um dia com o seu Evangelho. Está terminando mais um Evangelho do Dia. Hoje fizemos o Evangelho da 23ª Semana Comum, sábado, dia 10 do 9 de 2016. O Frei Jordano agradece e roga a Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora Aparecida, que os vossos lares sejam abençoados. Louvado seja, graças a Deus.